moto envenenada, não para na estrada. Gata na garupa, mordeu minha nuca. Eu tinha assanhado, fiquei fissurado. Levando essa vida sem mais pantomima.